parque de vaquejada, Mastruz com leite. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. Canta comigo, galera! Beleza! São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão. Os maus olhos derrubam qualquer paixão. Diz! Cigarro e balançando a munheca como quem vai lá sagrado.